iniciado e travado às 5019. Ciente, aguarde autorização de pouso. Ciente, aguardado. Oito, sol, 50, direito, 121 no sol. 4:15, Florianópolis. Tá 3895, taxa direita, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1018, boa viagem. Ok, empresa, taxa direita, esquerda, ponto de espera, torre 1895. Obrigado, boa. 9648, táxi via Alfa, Juliette, posição 11. Alfa, Juliette, 11. Bom dia, Indutam 3895, pronto, não é? Obrigado, olhar e manter 3895. Brasileiro 2023, essa para 2000, altímetro 1019. Cinquenta onze, sol, 53, direito, 1211 no sol. Direita, 1219, 3895, de decolar, 160 graus, 129. Decola no zero, tá 3895. Sim, Salvador seria autorizado, 1010, corda 17, curva direita, corredor Axé. Aciona 0133. Torre 1895, controle 198. 3385, 3395, volta 5. Confirme o PLB e o tempo estimado de voo. Fox, Tango, Oscar, acionamento, taxa de decolagem, torre 1895, ajusta 1-0 no 8, até a volta. Azul 50, 1-1, táxi via Alfa, Juliette, posição 07. Alfa, Juliette, para posição 07, 0-1. Vai passar o controle, muito obrigado aí, tenha um bom domingo. Já decolou 5-4, controle 1-9, esse é o 8. 9-8, graças, bom domingo. 8-8, bom dia, o controle de Salvador, é o da 3895, vamos cruzar 1500 pernas, seu escudo. 3895, subir mantenha nível 340 na saída da El, vigilante. Israel, vigilância 340, tá 3895. Iniciar a curva, pode voar a posição da El, o TAN 3895. Autorizado por hoje da El, TAN 3895. Muito obrigado por hoje da El, 3895, ascensão 340. Azul 509 no solo. Mudança na sua posição de estacionamento 03 do FAT1. Ingresso Juliette 03509. Posição 03509. Condições visuais na próxima, eu é. Aporte para descida. Alice Charlie Serra, desça inicialmente a nível 080. Alicia, autorizado nível 085. Bom, oceano identificação, chega na mar, isso mantém nível 050, altímetro na 09. Exército Brasileiro está autorizado a utilizar o localizador Centro Proa e ele é de 5.10, suporte estabilizado. Autorizado de interceptar, reportando estabilizado 2023. Sali, Charlie Serra, mantém nível 085, vai para cima. Mantenha nível 085, aguarde para a descida. Solo Guarulhos é 8, né? 6213, Salvador, desculpa, solo Salvador. 6213, autorização Galeão 380. CL nível desejado 38, 36 pré-autorizado, aguarda a coordenação ou copia? Copia. Autorizado, Galeão 360, via Zulu 1-0 até SMAP, após sair conforme a rota do plano de voo, decola da pista 10, primeira curva à direita, perfil da subida da El, Leda, Motiva, Mike, Oscar Tango, Victor Alfa. 5-1-4-3 é o transponder, controle 19-8. 6213, autorizado Galeão 360. Eu fiz o 1-0, SMAP, após a rota, decola da 1-0, curva direita, da El, Leda, Mótica, 5143198. Cruzamento com reação a ponto, posição 04, Xanair 6213. Parada. Quem puder poderia coordenar então com o centro Recife, por gentileza, a proa de Mótiva? Aqui, vamos lá. Ok, aguardando, obrigado. Controle Salvador, exército 2023, está na posição Zuna, estabilizado o localizador. Exército Brasileiro 2023, chame torre 11895. 7295, 2023. 3805, nosso nível 1940, agora chama o centro de 3325. Alternativa 1395. Terceiro exército. Está na final, bastante travado, estabilizado o localizador. 2036, vai pousar aí para o Cipate Militar? Ah, sim, Cipate Militar. Ok, está autorizado o pouso, vento 160 graus, 109. 23. Qual que são o controle? Asfalto na BR da Barra, de Sangoasca, Rio Pé. Qual que são o Sangoasca, essa sua chamada inicial, controle? Preciso, já. 01133, o Nobu vai manter, o canal da Barra. Gente, qual que são o Sangoasca, a 1 Mil Pés, o corredor Axé. Cheque seu responder ainda não recebeu indicação de atitude. 0133. O pessoal está operando 121 nesse barulho, ok? Oscar, mantenha 5 visuais no meu pé, frequência livre para auto-coordenação. Coordenação da presença do Oscar, para ser uma ponte, vamos seguir ao 1511. Agora. Copiado. Pesado, voo local, decola 17, esquerda, corredor forte, controle 19-8, transponder 0171. Romeu, Charlie, Charlie, Serra, tem condição de voar na broda rotatória? Tem condições de voar na broda rotatória? Tem, ponte rotatória visual, então. Exército 04, após ITAP, desça para 2 mil pés, está autorizada aqui na ILS, equipe 0, no ponte estabilizado. Rápido, 2 mil pés, a botarata está na 10 na 3, 0, 4. Mike com ferro e prepara da Euleda Brig. Da Euleda Motte vai guarda cópia. Uno 455, oficial de identificação, chega na Mari, se mantém em nível 050, altímetro 109. No 3804, informo tráfego 12 horas, meia dúzia de milhas, rumo oposto, Charlie 182, está mantendo 1 mil pés via corredores visuais. Aí já indiquei a posição pessoal. 3804, 03 com fins autorizado 340, via Upzulu 1-0 até Bridge, após Upzulu 1-6. Decola da pista 1-0, perfil da subida da El, Leda, Motiva, Mike, Oscatango, Victor, Alfa. 5133 ao transponder, controle 19-8. Tenta atualizar 340, está com 15, está lá para o segundo 1-0, Vídeo, para o segundo 1-6. Decola da pista 1-0, perfil da El, Leda, transponder 5133, controle 19-8. Fechamento correto, chame pronto no 08, trip 4903. Mandará 4903. Trip 9959, bom dia, Barreiras 180. Barreiras nível 180, conforme a rota do plano de voo, decola da pista 1-0 com curva à esquerda, perfil da subida Momo, Cogbo, Vatap, Victor Alfa, Tango, Alfa, Papá, 5144, o transponder, controle 119 nesse momento. 5144. Correto, chame pronto no 03, o 3959. Tudo Mike, confere, aguarda a cópia, Leandro, prepara, dá o coral. 3804, chame torre 191895. 2195, bom dia. 02 pra cópia, Puca Caju, prepara. 1864. Puca Caju, a sua esposa 1864. Cheque trem, autorizado pouso, vento 140 graus, 029, fica bem. Pouso 90, baixou pra volta 304. Vento 140 graus, 1-2 mais. Obrigado. Autorizado Ilhéus, nível de voo 180 via Golf 677. Meu cara da pista 1-0, primeira curva direita, perfil de subida da El Coral. 5147 é o transponder, controle 198. 3216, CN identificação, autorizado chegar na Mari, vítima da Enigma 060, altímetro 101. 060, identificação, Mari, 2196. Chama pronto, 01, 4463. A pedido para 2 com 10, autorizado final ILS, emissão 0, reporte estabilizado. Salvador, está 370 para Maceió, perigo 58, aposto conforme o plano, decola da 1-0 com curva esquerda, Puca, Jamo, Caju, controle 198, confirma o transponder 5177. 5157. 5157, gol 1864. Correto, chama pronto 05, 1864. Vá. Charlie, Charlie Serra, chame torre 1-1-8-9-5. Vamos, está o papo arroz, 4903. Autorizaria do nada presente? Negativo, voo 945, mantenha o perfil chegado. Mantendo o perfil, mas... O November Alpha tem condições de apressar a nota, decolar imediato? Perigo de decolagem. No solo direito, 211. 04, a porta da Juliette. Reparado da Juliette. Do campo, reporte cruzando. Ciente, livre esquerda, reportada cruzando, ainda não vai para alto. Charlie Serra, livre pouso 17, vento 130 graus, 109. Serra, ciente, cruzado pouso. Informa que está bastante para lá. 04, Juliette 06. Para 06, 3804. Linha Novembral foi efetuado o cruzamento. Gente, Linha Novembral, corredor forte, chama o controle 1, 8. 19, 8 graus, uma serviço. Bom dia, Papá Romeu, November Alfa, bom dia. A 1 mil pés, corredor forte na disputa do motor. Ciente, ainda November Alfa, permanecerá na disputa. Brasil 4903, temos 6:23 a bordo, 3 horas e 4 minutos. E a alternativa é 01. 0304, eu tô na minha? Afirmativo. Tio 4903, inicie táxi, observando a questão 3-18-04, parqueando para o 06. Após vai até o ponto de espera, onde chama a torre 1895, 1018 ao ajuste. 18, eu quero estar agora sobre o ponto de 1-2, obrigado. Solo Salvador, cordial, boa tarde, é o Azul 4207. Está ciente da informação, Mike, alteração de tráfego, recepção. Gente, o 4207 da Azul 340, Santos Dumont, copia? Yeah. Autorizado, Rio de Janeiro 340, via Piso 10 até SMAP, segue conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Dael Leda Motiva é a saída, Motiva, Mike, Oscar Tango, Victor Alfa. 5130, o transponder, controle 119.8. Espelizado, Santos Dumont, a rota plano de voo nível 340, será o Piso 10 até SMAP. Decola perfil da. Na zona 0, curva direita da Elveda Bridge, correção da Elveda Motiva, a senhora 5130, controle de saída na decimal 8, é o 4207. Treinamento correto, chama pronto, confirme a posição no pátio. Está na posição 9, repassa a posição. Posição 9, confirme. Afirmo, posição 9. Excelente, graças, chama pronto, pushback, acionamento, 4207. Descendo para o 2000, contra a estabilidade de LS3, down 3, 216. Gente, das 13h45 já expirou, já foi até deletado. Já foi feito, qual horário? 2067, autorização Guarulhos. 2067, aguarde coordenação e cópia, informação. November. Gente, voo no 2067. Salvador, voo no 6280, é preciso 2510. Gente, só um minuto. Desvio à direita, controle para o 3216, desvio de informação. Gente, então 3216, vai manter qual pro? Apro 070 por 10 minutos. Pushback, salamento, Xenéia 6213. Autorizado, é para ataque. É um ataque. Autorizado, tá 3216. Autorizado, né, para o localizador, Tantra 3216, reporte também. Essa prova interceptará e informará o Tantra 3216. 5-5, solo 2-1, direita, 1-2-1, 1 no solo. 2-1, 1 no solo, gol no 4-5. Salvador, gol no 455, livrou. 455, Alfa, mantém a Juliette. Alfa, mantém a Juliette. Salvador, boa tarde, azul, 4076, cruzando 2190, canal 50, sentido a mais. Azul 4076, sendo identificação, chegada a Mari. Desce aí, mantém a nível 050, altíssimo 08. Acione a identificação, chegada Mari, e desse mantenha nível 050, altímetro 1018. 050, 050, 1018. Controle 198, transponder 5065. Autorizado 375, na mandioca 2. Vai correto, reporte pronto. Ok, 4-4 on board. 45. Taxi vai a Índia, we'll follow Airbus from Avianca, holding short tower, 118-195. Previously hold point following the ocean air, 118-95 when there, or 99-59. O Quebec Serra, qual destino? 903, solicita posição. 4903, sub e mantenha nível 340 na saída da El, Quilão. Posso mandar direto, senhor? Autorizado, senhor. Grato. Autorização de táxi, Xenéia 6213, com 137 a bordo, Florianópolis, 4 horas. 137 no POB, via Índia, 1018 no ajuste, 1895 a torre, bom voo. Obrigado, bom domingo. .455, vai dar passagem ao ATR da Trip após o mesmo prossegue portão 2. Positivo, após a passagem do Trip vai prosseguir para o 2, o gol no 455. Azul 4463, vai aguardar um traço da Gol, parquear portão 2. Após o mesmo, inicia portão 1. Terra cópia. Xiri 1000, decola 17, direita, axé, controle 198, aciona 0123. Torre Salvador, muito bom. passada, Delta 32, ou no meio? 32 no meio, check time de repouso, vento 1, 30 graus, 8 meia. De repouso, ponto trem baixado e travado, Delta 32 no meio. Guarulhos autorizado 360, Pesolo 10, bridge a Pesolo 16. Decola no 0, direita, saída da Euleda, pós-Leda voa direto Motiva. Controle 119, small 8, transponde 5176. Autorizado a nível 360 da Euleda Motiva. Da Pesolo 10, bridge a Pesolo 16, direita pós. 198, controle 5176. Correto, portão 10, reporte pronto. Tipo 5 4903 4903, eu sim. E precisar da VUX, está presente, coordenando, senhorita? Para qual posição? VUX. Mantém a posição. Ali mantém 62, 13. Ali mantém 62, 13. Ótimo. 19 Veral, fechamento torre 1895. 1895, já não Veral. Voo no 1-1-1 Cliente com a sua equipe de solo, tem um tráfico da Azul que puxou no 9, quando mesmo liberar o pátio, autorizado a iniciar. Tá 3-2 no meio, só os 2-8 direito, 1-2-1 no... o 2-1 no 1 no solo. 3-2 no meio. Puxar M62, o 3 de decolar, vento 150 graus, 10 mais. 315, meu boa tarde. Do 4076, desça para 2000 pés, autorizada final ILS 5, são 1-0, reporte estabilizado. 2003, autorizada ILS 3, aquela estabilizada, o 4076, está fazendo aqui no dia 2, para a estação máxima. Sim, 4076. A sua de tudo, a trilha. Aguardando instruções. Mantenha antes da Juliette, está 3-2, manda meia. Queco Lima, boa tarde, prossiga. Com dois a bordo. Gente, escute a informação 90, aguardo coordenação. Salvador, boa tarde, Chaco, esperando certo, informação 90. 9-9-9-9-9. Direita, corredor axé. 19-8, controle, transponde 5-1-6-2. Identificação, a chegada Mari, existe uma pendência 060, altímetro 0-8, correção 0-7. Entendeu, 060, altímetro. Esquerda com o azul, chama 0197. 3290. O show no portão 1, via Índia, o ajuste é 1017, torre 1895, bom voo. Solo azul 4463, pronto, táxi, 8 músicos a bordo, 3 horas e meia, Aracaju. 8530 Aracaju, 1017 no ajuste, via Índia, 1895, ponto espera. Via Índia, 1895, azul 4463. 3 autorizado, pode. Direto Leda, muito obrigado. O tráfego da Azul, segundo Azul, prossegue portão 4. Faz o segundo Azul, portão 4, 3-2 na minha. Eixo 4463 está autorizado a alinhar e manter. Alinhar e manter. 59 da Colas 33, 99 é Bonnet 33, call now 109 edition 8. 109 for 9, connect. Novo grau, Felipe Pouso 17, vento 1, 50 graus, 10 mais alto. Livre pouso, Papai Romeu, Índia Novemberal. 659, raise a contact, 55 level 180, Momo Departure. Momo Departure, 180. 962, sexta para 3.000 pés, altímetro 10107, está livre da restrição de altitude em taxa. 3.076, Azul 4076, chame torre 1989. 959, request no restriction altitude. 99559, clear directed by level 180. 180. 4076, continua a transformação, vai atualização de pouso. Decolar 150 graus, 10 mais. Azul 4463 autorizado de decolagem, 1 já. Para 12 mil pés, altímetro em Salvador 1.07, chame estabilizado no localizador. Vai, bora. Seu solo 35 autorizado, retorno, estacionar a presença de Iofa. Azul 4076, vento no 60 graus, 109, livre pouso no 0. Livre pouso, 4076, baixa travada. Azul 4463, decolas 35, controle 1 no 9, decimal 8. Controle 1 no 9, decimal 8, azul 4463. Tiro Quebec Serra, autorizado ingresso à esquerda, observe Avenida Federal e táxi de regresso, reporte NR pronto. Controle Salvador, Azul 4463, 1100 pés, na Dael Coral. Azul 4463, contato radar na Decolândia, mantém 180, após 2000, voei Dael. Sobe 180 na saída Dael e após 2000, voa Dael, 4463. Manda um Rafa 44. Hotel, hotel, X-Ray, prossiga visual com a travessia da Bahia 12. Transforma no travesso fora da barra. Força aérea 2320. 0230, identificação, autorizou a chegada na área e chama a tela descida. Decolagem vento 160 graus 109. Decolagem 407. Liberação do portão. Vai aguardar antes da Juliette, azul 4076. Azul 5021 no cópia. Guarulhos autorizado 360, pêsulo 10, brilha pêsulo 6. Decolando 0 e direita, saída da Euleda, foi direto Motiva. Controle 198, transponder 5404. Confirmando a saída da Euleda, Voz Leda direto Motiva. Correto, reporte pronto. Dá pra escutar. Quebec Serra, confirmando é pra Siri? Pra Siri. Quebec Serra, consiga visual a 1 mil pés, corredor axé, quilo que pede. Esse é do meu pé, axé. Acionado 0123, confirma. 0123. Seguinte. Salvador, azul 4207. Azul 4207. Tato radar decolagem, que mantém 340 por 2000, vou Leda. Ok, 340 por 2000, Leda, 4207. Autorização Salvador, faz quem é que dá uma. 454, você confere, guarda-copa. Confirmando a intenção sobre voo no, na Praia do Forte após regresso para o LX. Então, que tem o portão 3. Ok, o 5021 da Azul tem estimado de fuxa? X-Ray, informa o tráfego do segundo posto decolado da 107, mantendo no meu pé, um Bravo November 2, papá, a 1 no meu pé, é o quilo Quebec, certo? Quebec Serra vai cruzar com o Robson 66 a 500 pés, como oposto. Detido, trapo. Desautorizado. E 648 autorizado, aliás, mantém. Vai mesmo, mantém o voo 648. 64, está totalmente pronto para iniciar? Positivo, iniciando o pushback com noite na 4. Tem. 3325-3395, azul 4463. O azul 76 vai manter antes da Juliette, aguardando o Uno. Lá 62, salas 42, direita, 1211, no solo. Taxi Alpha 0246 normal, responda. 962, taxi Alpha, mantém essa Juliette. 46, posição normal no transponder. 0246, sonato. 076, observe o Boeing da Gol fazendo push, a 5 meses no Pará, na sede do Pai 3. Ingresse Juliette na frente do tráfego, prossiga Portão 1. Juliette, está visual com o 37 da Gol, quando ele estiver parado, nós estamos autorizados a prosseguir, e a, em frente dele, Portão 1, do 76. Prossiga. Uno, 1895. 454, qualquer, agora autorizado. Confins, nível 360, no peso 10, bridge, no peso 1 no meio. É coluna 0, curva direita, saída da El Leda, pós-Leda, voa direto, posição motiva. Controle 119, decimal 8, transponde 54, 062. Autorizado, 360 para Confins, via peso 10, bridge, via peso 1 no meio. Pistão 0, curva direita, efetuando da Euleda, após Fótima, controle 198 e o transponder 5406 do Gol 1454. 454, correto, portão 2, reporte pronto. Porta. Portão 3, estimado de 4 minutos para encerrar. Controle, autoriza a voar. Jamo para o Gol 642? Prezado Jamo no 648. 642. Tá com o POB 186, 333, Antena Galeão. Táxi, Pátio Índia, quanto espera a torre, 1895. Pátio Índia, torre 1895, Gol 2096. Prossiga. Prezaria 2500, direto do Gol. 190, avistado final, cheque trem de pouso, 160 graus, 89. Baixou e travou, me depôs 90, 3290. Clima autorizado, né, aí, Matê? Passando pitou a fruta. Hotel, hotel X-Ray para o cruzamento do campo, chame agora a torre em Salvador, frequência 118 desse ano. 1895, X-Ray. Torre 1895. Ainda vê até o ponto de espera, pista no 014, 1895, noite 64. Confirme? É o Papa Romeu, hotel TX3, passou o Pito Açul, senhor. Está. Autorização para cruzamento do campo. Controle de prédio forte, o hotel TX3. Vocês continuem pelo litoral, aguardando instruções para cruzar a final da 35. Vai chamar a. Aguardar para 35, hotel TX3. Faz o traço da sua companhia, prossiga portal 9. Pode, colega, espera, portal 9. Azul 5021, coordene com a sua equipe de solo, vai passar mais um Boeing a cauda da Gol, após o mesmo autorizado iniciar no freio. Aguarde para o posição 12500, tem um tráfego aproximando na chegada da Mare, que é da Xerra. Mantenha o nome do PES. Mike, é curioso, pode ver decolagem, vento 160 graus 109, vai ficar atento para decolagem, tem um tráfego de helicóptero, próximo a falange da Pão, mantendo 500 pés, ok? 26.85 é 4 autorizado, ali, manter. Ali, mantém no 0964. Quanto espera pronto? Voo 2067. Gente, mantém a posição. É, não, 2067. 3290, solo aos 47, direito 211 no solo. Direita 219, 3290. 3290, deixa eu parar 12 mil pés, altímetro em Salvador 1017. Livre LF, chama estabilizado no localizador. Estabilizado descida, 2 mil pés, 17, vai informar estabilizado no lote 0231. Beleza, 864, livre decolagem, vento 160 graus 8 mil. Livre decolagem, 160, 864. Colômbia 648, chame o centro Recife, frequência 2545, alternar 2085. Siga pelo litoral, à sua direita, chama o controle 119 decimal 8. Ok, já está no visual com o tráfego, vá curvar à direita, controle 119 decimal 8, boa tarde. Quebec Serra. A 1 no meu pé, frequência livre em 2345, chama o retorno. Antes da Juliette, na 3290. 90, portão 8. Pro 08, 389, 3290. 64, decola os 49, controle 119, deixa 8. 98, 864, boa. Matheus Ferreira, está autorizado o cruzamento da final da 28 e após o cruzamento chama o controle. 119 decimal 8, XR. Sim, gente, eu tava 2017, autorizado, ele manteve. Levantando, 0-7. Salvador, gol 864, boa. 864, tá com a dana da colagem, subiu até o 370, prossiga com fone autorizado na 370, perfil PUCA, com 864. Qual foi a B? 021? Para o lançamento de paraquedistas, para a subida manter um setor uísque da